A sua rádio onde você estiver. We passed upon the stair, spoken walls and está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, de graça no seu tablet ou smartphone. Estamos já na segunda hora do Front deste sábado até meio-dia. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e estes são nossos canais para interação. WhatsApp 459-8828-2828, Facebook Transamérica Foz, Twitter arroba Transamérica Foz. E vamos falar sobre as obras nas praças de Foz do Iguaçu, né? As reformas prometidas lá em 2014 como parte das chamadas obras do centenário e que, enfim, né? Você sabe no que deu tudo isso aí. Por pouco essas obras também não viram obras centenárias, né? A Prefeitura de Foz do Iguaçu, agora sob nova direção, informou nesta semana que espera concluir as reformas na Praça do Mitre, Praça da Paz e talvez Praça da Bíblia ainda no ano de 2017. Isso porque as duas primeiras já começaram, né? Enquanto que a da Praça da Bíblia ainda não teve início em razão até de questões envolvendo a reacomodação dos ambulantes que trabalham à noite vendendo comida ali no local. A reforma que mais tem chamado a atenção é a da Praça do Mitre, que deve ganhar chafariz, pergolado, também novos bancos, sistema de iluminação com LED, seguindo o projeto elaborado pelo Fundo Iguaçu e que conta com recursos de mais de R$1 milhão. A maior remodelação, entretanto, será a da Praça da Paz, que atualmente está só com tapumes, né, mas que já contaria com 30% de seu cronograma concluído, segundo a Prefeitura. Na Praça da Paz será instalado um espelho d'água, um anfiteatro para eventos culturais, e o atual trecho da Rua Barão do Rio Branco, entre as duas pistas da Avenida JK, será fechado para o tráfego de veículos e transformado em calçadão. O custo total está orçado em R$2,5 milhões. Em paralelo, esperamos também que fique pronta finalmente, né, a obra do Centro de Atendimento ao Turista ali na Praça Getúlio Vargas, que deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014, mas pelo visto erraram de Copa, né? Deve ser para a Copa da Rússia lá em 2018. Não é possível, né? Impressionante. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas bacanas produzidas nas redes sociais aqui na região de fronteira, né? Vai para um personagem que você certamente já viu muitas vezes e possivelmente nem desconfiava, né? Que era nativo aqui da terrinha. Estou falando do personagem Dinofauro, criado pelo André Crevillaro aqui de Foz, com o Marcos Roberto, a Bruna Paz, e que acabou por ganhar o planeta, né? Mesmo falando aí num idioma um tanto estranho, digamos afim, né? O dinofaurês. Conhece o dinofaurês? Pois é, né? Se você ainda não conhece, dá uma passada ali nas nossas redes sociais, que estamos postando agora o link para a fanpage do Dinofauro, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Dinossauro! Ah! The teeth of the hydra upon you. música aqui no front. Eu estou lendo agora nas redes sociais postagens de pessoas criticando, né, agora a ex-presidente Dilma Rousseff pelo fato de que estaria namorando e talvez até se case, o que seria notícia falsa, inclusive, né, segundo o site boatos.org. E aí eu pergunto, né, é problema de quem? Né, se ela tá namorando, problema dela e do cidadão que está com ela, não concorda? Acho até, inclusive, que a Dilma foi sensata ao não ter tido, pelo menos até onde se sabe, né, nenhum relacionamento no período em que foi presidente, porque já imaginou o nível dos comentários? Porque assim, né, quando se fala em sexismo no Brasil, basicamente é isso. Se uma mulher pública, como a Dilma, por exemplo, arruma namorado, a galerinha perde a linha xingando de tudo e mais um pouco. Enfim, já se um presidente como o Itamar Franco, por exemplo, vai ao carnaval com uma modelo de mini saia e sem calcinha, rolam no máximo umas piadinhas e ele ainda fica com fama de machão pegador, né? E não é porque é a Dilma, né? Pode reparar, por exemplo, Michel Temer e Donald Trump podem casar com mulher muito, mas muito mais nova, que o máximo que acontece é serem chamados de garanhões, né? Já se uma estadista mulher, sei lá, Dilma, Michelle Bachelet do Chile, Angela Merkel da Alemanha, começasse a pegar um garotão, bom, já imaginou o escândalo? Pois é, né? Não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil, né? Front Transamérica até meio-dia. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Transamérica. I've been up, I've been down, programação musical aqui no Front. Vamos agora a um rápido, brevíssimo intervalo comercial. Último intervalo dessa manhã de sábado, 6 de maio de 2017. Hoje que é casamento, né, do Fábio e da Ana. Muito bem, obrigado aí pelo convite, né, para que eu e a minha esposa estejamos com vocês compartilhando desse momento que com certeza será muito feliz. Na volta do break tem cerveja gelada que você com certeza vai pegar na geladeira. Tem também cheiro de feijoada já tomando conta da vizinhança. E claro, Sidney Busanello com as notícias do esporte e aquela alemãozada que faz questão de nos lembrar que sim, né? 7-1 foi pouco, muito pouco. Quadro do 7-1 da semana vem aí, nós já voltamos. Programa Front até meio-dia.